Namastê, o Deus que habita em mim saúda, queridos e queridas ouvintes, o Deus que habita o coração de todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica, sempre com vocês aqui levando temas da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, tratando nessa nossa fase do nosso programa com temas que nós elegemos aqui tratar com vocês sobre as ciências e as tradições ocultas, usando o grande trabalho de Manly Palmer Hall, o livro A Sabedoria Secreta, Os Ensinamentos Secretos das Idades, esse maravilhoso livro que nós temos a oportunidade de ter aqui uma ótima cópia. Estamos acompanhando com vocês capítulo a capítulo desse livro. E o último programa que nós transmitimos, nós estávamos falando sobre o simbolismo universal do Sol. O Sol e o mito solar como uma das grandes realidades que estão sempre sendo divulgadas por todo mundo, apesar de muitos não conhecerem, não saberem, mas a divindade que está por trás do sol material, o sol central e espiritual, é a fonte de toda a vida no nosso sistema. E os antigos cultuavam isso das mais diversas formas, e no dia de hoje nós vamos focalizar esse simbolismo dentro da tradição cristã, abordando alguns pontos que são realmente importantíssimos e usando aqui como base a obra do Manly Hall. E o livro Os Ensinamentos Secretos das Idades nos dizem a respeito dessa relação do cristianismo e o sol, e também da própria biografia de Jesus. Então Manly Hall nos diz aqui que por razões que os antigos escritores da Bíblia consideraram suficientes, aqueles que narraram a vida e os atos de Jesus acharam aconselhável metaforizar-lhe a vida dentro da mitologia solar. E praticamente o Jesus histórico foi relegado ao lado. Quase todos os incidentes mais importantes gravados nos quatro evangelhos têm suas correlações nos movimentos, nas fases ou funções dos corpos celestiais. Este é um ponto que sempre nós estamos enfatizando aqui. Como a historicidade de Jesus foi transformada no mito solar. E vamos prosseguir aqui mais um pouco no texto do Manly Hall. E ele diz o seguinte: entre outras alegorias emprestadas pelo cristianismo da antiguidade pagã, encontra-se a história do Deus Sol, que se apresenta na forma de um homem muito belo, de olhos azuis, com seus cabelos dourados caindo sobre seus ombros, vestido da cabeça aos pés com uma roupa branca, imaculada, e tendo escrito em seus braços o tema do Cordeiro de Deus, que é um símbolo do equinócio, um dos pontos fundamentais da trajetória do Sol no firmamento. E obviamente que esta figura cristã que todos nós, né, estamos tão acostumados com ela, né, apesar de nós sabermos que provavelmente Jesus não tinha essa configuração visual, né? Porque obviamente que a iconografia religiosa mostra Jesus como se fosse um caucasiano, né? Louro, de olhos azuis, e segundo Manly Hall, e é um conhecimento esotérico, na verdade esse visual, que provavelmente não foi exatamente a aparência de Jesus, é na verdade uma composição de outras figuras, de outros grandes deuses solares ou salvadores do mundo, cuja biografia foi adaptada para o mito solar. Entre eles, Apolo, Osíris, Orfeu, Mitra, Baco, né? E também o próprio Horus, né? Que é o filho dentro da trindade egípcia. Então, todos eles têm certas características comuns com esses deuses ou salvadores do mundo, tido pelos cristãos como pagãos. E nós estamos aqui falando a esse respeito para deixar evidente como há uma grande unidade, né? Nos conhecimentos antigos. Então sempre havia uma simbologia comum às diversas religiões, né? Madame Blavatsky fala na sua A Doutrina Secreta de que existe uma linguagem simbólica comum da espiritualidade entre todos os povos antigos. Nós podemos falar de um símbolo que é eminentemente solar, mas que a maior parte da cristandade não compreende assim, que é praticamente o mais importante símbolo público, né, do cristianismo, que é a cruz, né? A cruz que obviamente os cristãos em geral compreendem como sendo o símbolo do local onde Jesus sofreu a sua morte, onde ele foi crucificado fisicamente. Então é, para os cristãos, infelizmente, um símbolo de tristeza, até um símbolo de morte, né? Porque se realmente Jesus tiver perecido dessa forma, foi realmente uma morte muito triste, pois de forma trágica e violenta, para não dizer bárbara, né? Mas aqui o nosso objetivo é sintetizar a sabedoria antiga, a sabedoria esotérica, para nós compreendermos mais profundamente a respeito da cruz. Pois a cruz já era usada como símbolo muito tempo antes do cristianismo, né? E a cruz, na verdade, ela é um símbolo antiquíssimo para o sol. Então, este é mais um detalhe do cristianismo que foi adaptado das tradições de mistérios antigas, quando ela toma esse símbolo para si mesmo. E nós já temos aqui falado muitas vezes a esse respeito. Provavelmente Jesus não foi crucificado como nós lemos na Bíblia, não de forma física, mas sim de uma forma mística. Porque se a cruz é o símbolo do sol, e ela é, existem mais de 200 tipos de cruzes diferentes, né? Se ela é o símbolo do sol, a crucifixão, na verdade, ela tem um simbolismo muito maior. Ao invés de ser o local da morte, ao invés de ser um local de sofrimento, na verdade, ser crucificado simbolizaria isso no pensamento esotérico, a ascensão do espírito para a orbe solar, ou seja, para a dimensão puramente espiritual. É também, do ponto de vista místico, um momento de sofrimento, e não poderia ser diferente, porque o ser humano evolui durante centenas, milhares de encarnações até conseguir tomar conta dos seus veículos, dos seus corpos, até conseguir se manifestar plenamente na matéria. E este é o caminho da ida. Mas quando o ser humano atinge o pleno domínio desses veículos, ele começa um caminho de retorno. E esse caminho de retorno é o verdadeiro caminho de retorno à casa do Pai, à divindade solar. E ao invés de se apegar à matéria, nesse caminho do retorno, o ser humano vai cada vez mais imitando a Deus, imitando o Sol. E ao invés de se apegar, ao invés de possuir, de ter poder, de ter posses, de controlar as pessoas, ele vai se tornando uma pessoa inegoísta. De egoísta ele passa a inegoísta, passa a ser altruísta, passa a se preocupar com o próximo, não com os seus problemas, mas sim com os problemas alheios, e passa, na verdade, a sentir a grande unidade de toda a vida. Então, na verdade, nesse caminho, no caminho do retorno, o ser humano começa a imitar a Deus nos seus mínimos detalhes. Então, vai acontecendo aquele processo que os egípcios chamavam de osirificação, a verdadeira teose, ou seja, o indivíduo vai incorporando em si, na sua vida, nos seus atos, nas suas palavras, nas suas emoções, nos seus pensamentos, os princípios divinos. Então ele vai abandonando a matéria. Mas tudo que nós entendemos como nosso pertence a essas esferas materiais, o nosso corpo, as nossas emoções, que são devidas às sensações que nós temos através da matéria. Nós estamos extremamente apegados com essas sensações, com os prazeres. Estamos apegados até com a fuga que nós temos dos sofrimentos, esse processo psicológico praticamente infinito. Até a nossa mente, na verdade, é algo material, fruto da memória daquilo que nós vemos, que nós sentimos no mundo. E o iniciado, Jesus não foi o único a passar por esse processo, na verdade ele foi praticamente um dos mais recentes, porque a antiguidade viu muitos e muitos seres que subiram misticamente à cruz e fizeram brilhar a sua chispa divina, a sua rosa, a sua essência mística interior, que os Rosa Cruzes comemoram tão bem com o símbolo da rosa sobre a cruz. E os egípcios, para não citar aqui muitos tipos de cruzes diferentes, os egípcios simbolizavam isso na chamada cruz ansata, né? Ou Wankhi. Wankhi simboliza a vida eterna, a possibilidade eterna da evolução, da ressurreição em muitas e muitas vidas. E com certeza a morte de Jesus foi realmente trágica, porque ele foi realmente, teve o seu corpo físico destruído por perseguidores. Mas infelizmente o relato que nós temos na Bíblia não é um relato de algo histórico, pois as investigações esotéricas, nos registros akáshicos, revelaram que o Mestre Jesus, na verdade, foi emboscado e foi simplesmente linchado, né? O processo da sua morte foi muito mais degradante, e o seu corpo morto foi despedaçado, e como relata Paulo na Bíblia, partes do seu corpo foram pregadas em árvores, em madeiros, pois a morte na cruz, como nós visualizamos aí, e o cinema acabou por o cinema e as artes acabaram por simbolizar durante tantos séculos, né? E mais modernamente com as artes visuais, o cinema, a televisão, nós imaginamos Jesus sendo crucificado como se ele fosse um cidadão romano. Os romanos não crucificavam pessoas que não fossem cidadãos romanos. Então, infelizmente, foi o próprio povo de Jesus a quem ele veio redimir, a quem ele veio renovar as profecias e cumprir as profecias que os hebreus possuíam. Foi o seu próprio povo que o perseguiu e o destruiu. Mas o símbolo da cruz é muito mais profundo, pois, como nós estamos vendo, a cruz ansata, que foi usada por milênios pelos egípcios, representa exatamente esse princípio que em nós sobrevive à morte. É a nossa alma, pois quem continua de uma vida para outra não é o nosso corpo, é o nosso eu maior, o nosso eu interno, o nosso eu superior, a nossa psique, a nossa alma, e ela é representada por essa cruz ansata, que é na verdade um tal, que tem um círculo sobre o tal, e isso representa o absoluto do círculo repousando sobre a trindade da matéria. E a cruz, como nós a conhecemos, na verdade ela representa o poder quádruplo que emana da divindade solar. Então Menihau, ele nos fala, né, sobre isso no seu livro. Aqueles que estão me acompanhando aí no vídeo estão vendo a cruz ansata como o anel de Ísis, né? A figura de Ísis normalmente é sempre descrita como carregando uma cruz ansata ou Ankh, representando exatamente esse algo em nós que sobrevive entre as encarnações. E ainda sobre a cruz, né? O Menihau nos diz aqui: os filósofos da Grécia e do Egito dividiam a vida do sol durante o ano em quatro partes. Por conseguinte, eles simbolizavam o homem solar por quatro figuras diferentes. E isso representa as quatro divisões do ano segundo o zodíaco. E esse conhecimento também está simbolizado pela cruz. Então, muitas cruzes antigas, na verdade, tinham também um círculo à sua volta. E isso serve exatamente para simbolizar de que há um grande movimento cósmico, um movimento que nós não podemos evitar ou olvidar, porque se a cruz é o sol, o círculo é o movimento eterno que o planeta Terra faz ao redor desse sol. E nesse círculo que a Terra faz, ou na verdade é uma elipse, né? Mas é um movimento circular, nessa grande translação que o nosso planeta faz, alguma constelação, as 12 constelações do zodíaco vão desfilando por detrás do Sol, e aí nós temos o simbolismo astrológico também dentro dessa demonstração simbólica. E também os celtas e povos antigos também usavam a cruz dessa maneira, pois essa cruz celta, que tem a cruz como nós conhecemos e o círculo, também simboliza toda essa evolução e a relação que existe entre o nosso planeta e o Sol, pois é a mesma relação que existe entre o nosso corpo e o espírito. Então o corpo é como se fosse a cruz e o círculo é como o espírito que o envolve. Então a historicidade de Jesus, ela foi totalmente envolvida dentro desse conhecimento. Então o equinócio vernal, né, se dedicava a descrever, né, nesse simbolismo, um belo jovem era simbolizado então por um jovem de cabelos louros, dourados, pendurados em pequenos anéis e seus ombros cheios de luz. E no solstício de verão, o sol então se transformava, isso no hemisfério norte, né, onde o solstício de verão para eles é no mês de julho, né? Então no solstício de verão o sol se tornava um homem forte, barbudo, que no auge da maturidade simbolizava o fato de que a natureza nesse período do ano, né, o verão, é mais forte e mais fecunda. Já no outro equinócio de outono, no hemisfério norte, o sol era retratado como um homem envelhecido, que ia decaindo, né, e se curvando, dobrando a sua natureza física com os seus cabelos embranquecidos e caindo finalmente na escuridão do inverno, aonde termina esse ciclo do giro da Terra ao redor do Sol, que é marcado pelos dois solstícios e os dois equinócios. Então, assim, os 12 meses do ano ficam embutidos e atribuídos ao Sol como o cumprimento da sua vida. E dentro desse período de um círculo estão os 12 signos do zodíaco numa marcha triunfal e magnífica. E também há esse simbolismo muito profundo que nós acabamos de mencionar, de que a cruz simboliza, na verdade, o poder quádruplo, ou seja, a trindade que está dentro do lado espiritual, e o 4 é o símbolo da matéria, é o símbolo da corporificação desse espírito dentro da substância. Outra questão que também foi trazida do paganismo e que obviamente muitas pessoas não conhecem a esse respeito é o fato de que o 25 de dezembro absolutamente não é o dia do nascimento real de Jesus. Aliás, vocês podem escarafunchar a Bíblia inteirinha, pois não há realmente nenhuma menção a dias ou meses quando teria sido realmente o nascimento de Jesus, o que é uma coisa muito estranha se realmente estivéssemos falando, se aqueles textos estivessem querendo falar sobre a historicidade de alguém. Pois o 25 de dezembro, há 2000 anos atrás, era obviamente o dia do solstício. E o dia do solstício já era comemorado por uma série de outros deuses, de outras festividades, as brumélias que os romanos e outros, né, comemoravam, e principalmente o sol invencível, ou o Natalis Solis Invicti, pois os antigos sabiam exatamente o que simbolizava aquele momento do 25 de dezembro, ou seja lá qual é o mês que se dizia, pois esse solstício é o momento máximo da espiritualidade no planeta, pois é o momento em que o planeta Terra está mais próximo do Sol. Não existe outro momento de maior intensidade da luz solar do que esse momento. E apesar do hemisfério norte comemorar isso como a vitória do sol sobre as trevas, pois para o hemisfério norte, na verdade, eles estão no inverno, né? Então tem lá todos os enfeites relativos ao inverno, o Papai Noel vestido com roupas de frio e todos aqueles adereços que se referem ao inverno. Mas para nós, por exemplo, aqui no hemisfério sul, na verdade é um momento de maior calor, e o verão para nós aqui, na verdade, é a estação mais curta, porque o próprio planeta se acelera quando ele está mais próximo do Sol. A velocidade do planeta não é constante. Então, esse momento sublime era comemorado por uma série de outros deuses. Então, como já mencionamos aqui diversas vezes, como o Osíris ou o Horus egípcio, como Dionísio, como Baco, o deus do vinho. E é exatamente, principalmente nós brasileiros, nós comemoramos, na verdade, é o sol invicto. Pois nas brumélias romanas, o que se comemorava? Era colocado uma mesa farta no dia 25 de dezembro para simbolizar que o Deus Sol foi benéfico, houve colheitas e a nossa mesa está farta, e as pessoas aqui no Brasil principalmente trocam lá os seus presentes. É uma festa pagã de fartura, não tem nada a ver com o nascimento de Jesus numa manjedoura ou coisa que o valha. Ou seja, os cristãos não conseguiram apagar da memória do mundo o que realmente se comemora nesse 25 de dezembro. Até a troca de presentes, por exemplo, nos países que falam espanhol, a troca de presentes normalmente é no dia 6 de janeiro, que é o dia dos Reis Magos, e não no 25 de dezembro, que acabou virando uma data puramente comercial. Então, só no ano de 300, no quarto século da nossa era, é que o Papa Júlio, é que estabeleceu que Jesus teria nascido no dia 25 de dezembro. Porque o fato é que realmente não se sabia qual era o dia do seu nascimento. E foi conveniente marcar o seu nascimento naquele dia, ou estabelecer, né, por decreto, na canetada, porque na verdade aí também se estabeleceu a ligação da história de Jesus com o mito solar, e isso obviamente reforça o poder que essa história possui. Mas no nosso segundo bloco do programa de hoje, nós vamos continuar falando desses simbolismos e outros quesitos aí também da historicidade de Jesus e simbolismos cristãos que na verdade tem a ver com o mito solar e todo o seu simbolismo. E então vou passar agora ao nosso intervalo, sempre convidando aos nossos amigos para se juntarem a nós, principalmente nos patrocinando nesse dia festivo em que a Rádio Esotérica FM está comemorando 5 anos de transmissão na internet. Muitíssimo obrigado, amigos e amigas, ouvintes e espectadores, pela sua audiência durante todo esse tempo. 5 dias solares se passaram. Vamos ao nosso intervalo. Enquanto eu molho aqui a minha garganta, vocês ficam com o convite da Lever. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, sempre aqui com sobre os auspícios dos simpatizantes e associados da Lever, a loja esotérica virtual, que está há 15 anos no ar a serviço da busca espiritual dos seus frequentadores. E o site da Lever é que originou aqui o trabalho da Rádio Esotérica FM, através da qual nós transmitimos o nosso programa, sempre aqui buscando transmitir conhecimentos, transmitir sabedoria e alimentando a curiosidade, satisfazendo a busca intelectual, espiritual dos nossos ouvintes, nossos espectadores. E agradecemos muitíssimo aí o apoio de todos vocês que permitiram que nós já trilhássemos esses 5 anos de existência, e com certeza outro tanto vai vir por aí, e enquanto Deus permitir, nós estaremos aqui à frente desse trabalho, trazendo muito mais conhecimento, muito mais sabedoria para a sua alma, como diz aqui o lema da nossa querida Esotérica FM. E vamos continuar, ouvintes, aí também agradecendo a você que está nos ouvindo, está nos vendo aí nas gravações, no site da Levira, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, sabe-se lá quantos anos depois que esse trabalho tiver sido irradiado aí, transmitido, ainda teremos a oportunidade que muitas outras pessoas se beneficiem dele. Então vamos volver aqui ao nosso tema de hoje, que é o simbolismo solar no cristianismo, né? Há outros detalhes muito importantes que nós podemos tratar com vocês a esse respeito. E essa figura realmente cujo símbolo transcende todas as palavras, que é o sol, ele tem realmente um simbolismo oculto muito forte. Os antigos, na verdade, falavam que existem 3 sóis, na verdade. Não existe apenas o sol físico que nós vemos nascer no ocidente, no leste, todos os dias, e que nós vemos se pôr no oriente a cada crepúsculo, as tardes, para depois vir a noite. Na verdade, por trás do sol físico existem outros dois sóis. E esse sol que nós vemos, na verdade, é a casca, é o sol do terceiro aspecto do Espírito Santo, é o sol energético, aquele que dá a vida física. Mas há também um sol intelectual e há também um sol espiritual. Assim como o homem tem corpo, tem alma e tem espírito, o sol também. O sol tem corpo, tem alma e tem espírito. E é por isso que a Escritura Sagrada nos diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Pois da mesma forma que o sol pulsa a cada 11 anos, o nosso coração também bombeia a vida pelas nossas veias, umas 70 vezes por minuto. Então há uma similaridade que já foi aqui estabelecida quando nós estudamos as leis herméticas, quando nós estudamos o princípio da correspondência, que diz que o que é em cima é idêntico ao que está embaixo, e o que está embaixo é idêntico, é similar ao que está em cima, para realizar o milagre de uma coisa só. Então, ouvintes, se o sol não é apenas uma grande fornalha, ou se não é o conjunto de milhões de explosões atômicas simultâneas, se ele é o corpo físico de algo muito maior, de algo muito poderoso, ele manifesta essa sua divindade por trás desse ser interno, que assim como há no homem, também há no nosso sol. Os Rosacruzes antigos davam denominações a esses três sóis. O sol espiritual eles chamavam-no de Vulcano. O sol intelectual, que é o grande mediador entre o físico e o espiritual, eles chamavam de Cristo. E o sol puramente físico, eles chamavam de Demiurgo, ou aquele que cria e que nutre todas as coisas aqui na matéria. E obviamente que o simbolismo que Jesus acabou assumindo como grande mediador entre Deus e o homem se deve exatamente a esse princípio crístico que ele tão bem exemplificou, pois quando ele curava, quando ele bendizia, quando ele dava as suas instruções, ele enfatizava profundamente que ele e o Pai eram um. E quando ele curava, ele dizia que quem curava, na verdade, era o Pai. Pois o Pai, o Sol espiritual, que existe lá fora no universo de uma forma transcendental, também existe de uma forma imanente no ser humano. Há um princípio fundamental em cada ser humano que os hindus chamam de Atma, o centro da vontade, o centro que irradia esta motivação que nos impulsiona. Para o homem comum é apenas uma vontade de sobreviver, de viver, de ter as coisas, de sorver os prazeres, de evitar as dores. Mas no homem espiritual é também a vontade de se melhorar, a vontade de se aperfeiçoar, de ser uma imagem mais profunda, né? Imitando realmente a divindade. Então, aqui o Menihau nos diz que, na maioria dos casos, as religiões da antiguidade concordavam que o sol visível era apenas um refletor em vez da fonte da energia. E o sol, às vezes, era representado como um escudo que era carregado no braço do verdadeiro Deus Sol, o Sol espiritual. Então esse Sol físico que nós vemos, ele reflete a luz do Sol invisível espiritual, que era a fonte da verdadeira vida. E a natureza física do universo é receptiva. E esse mundo que nós vivemos é um reino apenas de efeitos. Na verdade, as causas de tudo que nós vemos, desses efeitos que estão aqui na matéria, na verdade, pertencem essas causas ao mundo espiritual. Assim, o mundo espiritual é a esfera do nexo e da causalidade. O mundo material é apenas a esfera dos efeitos. E o segundo sol, ou o sol da alma, né, ele é, na verdade, o mundo ou esfera da mediação. Então, o Cristo personifica o intelecto superior e a natureza da alma, e é chamado o mediador, que por força da sua posição e poder diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí está o simbolismo mais profundo daquela frase de Jesus, que infelizmente as pessoas temam a levar ao pé da letra, né? Quando Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim, obviamente que não é através de uma pessoa que viveu há 2000 anos atrás e que não existe mais, porque o corpo físico de Jesus não existe mais, existe apenas o seu espírito. E ele foi um homem como você, como eu, como qualquer um. Mas o Cristo, enquanto o segundo aspecto da divindade, o Deus transcendental que faz a mediação entre o sol físico e o sol espiritual, também existe dentro de cada um de nós. Ou seja, há um Cristo interno na nossa consciência, a nossa psique. É através desse eu interno, que é simbolizado nas escrituras pela figura da mulher, né, é que o ser humano vai atingir a sua redenção. Infelizmente, as pessoas pegam o texto da Bíblia e querem interpretar tudo ao pé da letra, e apesar do próprio texto da Bíblia fazer a advertência de que a letra mata, apenas o Espírito vivifica, as pessoas realmente seguem a coisa ao pé da letra. Então, quando nós falamos do sol, nós não estamos falando de um fogo, de uma dessa grande atividade atômica que é o sol, mas sim daquilo que está por trás dele. Porque mesmo materialmente ele é muito importante, pois o sol é 99% da substância, da matéria do sistema solar. Mas o que está por trás dele, que é o homem cósmico, espiritual, ele é sim o mais importante. Mas como nós dissemos, e nós vamos passar a um outro simbolismo muito interessante, e que é a capa, inclusive, desse capítulo do livro do Manly Hall, A Sabedoria Oculta das Idades. Ele mostra uma imagem que está descrita no 12º capítulo do Apocalipse. E nós estamos aqui com a Bíblia em mãos, está aqui, ó, para aquela Bíblia que a gente pode transportar aí para qualquer lugar. Vamos ler aqui, vamos procurar interpretar o que significa isso, ouvintes, para vocês verem exatamente, porque até o texto da Bíblia fala quase que diretamente do simbolismo solar. Então, a imagem é esta, está belíssimamente ilustrando esse capítulo do livro de Manly Hall. Ela é tão grande que nem cabe na tela aqui, vocês me perdoem, mas para efeito ilustrativo, então se nós vamos ao Apocalipse, que muitas pessoas acham que é o livro do fim do mundo, na verdade é o livro da iniciação, pois Apocalipse significa revelação, é como a verdade é velada uma vez mais, ou desvelada quando o indivíduo atinge a iniciação. Então, o 12º capítulo do Apocalipse começa assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. Vamos mostrar aqui esse simbolismo. tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E o segundo versículo diz: estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar a luz. E viu-se outro sinal no céu. E se nós tivermos tempo, vamos falar desse segundo sinal. Mas essa mulher glorificada que aparece no Apocalipse, então a mulher trajada do sol e que aparece grávida e ela realmente dá à luz a essa criança espiritual, porque obviamente que isso aqui é um símbolo, né? Ninguém vai imaginar que no céu vai aparecer uma mulher vestida com o sol, porque o céu, ouvintes, é a nossa cabeça, ou seja, é onde lá dentro está a nossa massa encefálica. E aí nós estamos abrindo esse texto com a chave antropológica, ou seja, tudo e antropológica relativa ao homem e fisiológica relativa ao nosso corpo. Ou seja, viu-se no céu uma mulher, na verdade, sobre a cabeça de cada ser humano a consciência superior. E a consciência interna que começa lá no Gênesis com a Eva, quando ela come o fruto proibido, que era o fruto da árvore da vida, da ciência, do conhecimento, da sabedoria. Ela vai para o mundo para experimentar, para ter as experiências. E aqui ela atinge o seu objetivo, pois o objetivo da alma é exatamente ser um mediador. Ela é um médium, é aquela que permite que algo superior se manifeste. E o superior é a criança espiritual, o eu espiritual que um dia vai ver a matéria com esses olhos que nós temos aqui na terceira dimensão. Quem vai permitir esse nascimento vai ser a nossa mente, o nosso inconsciente. Ele vai se voltar para cima e vai permitir então que o Cristo interno finalmente nasça aqui na matéria. Mas isso não vai ser fácil, porque o segundo símbolo que já vem logo no terceiro versículo aqui do 12º capítulo do Apocalipse nos diz: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda, aqui já é versículo 4, e a sua cauda levou depois de si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E a mulher, já é quinto versículo, e a mulher deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu-se uma grande voz no céu, que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrotado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E isso aqui não pode ser levado ao pé da letra, queridos ouvintes, porque obviamente que no céu não vai aparecer uma mulher, não vai aparecer um dragão, e o dragão não vai tentar comer aquela criança recém-nascida lá no céu, mas sim, esta batalha se passa dentro do ser humano. Como nós dissemos, o céu é a nossa cabeça, é o nosso cérebro, ouvintes, pois aí é que está a grande batalha. E se a mulher é o nosso inconsciente, é a nossa alma, a nossa psique, que é representada pelas personagens femininas, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, quem é esse danado desse dragão que faz tanto estrago? Pois esse dragão está dentro também do ser humano. É a nossa natureza animal, o nosso lado animalesco, pois nós somos cria da evolução biológica desse planeta, ouvintes. Nós não podemos escapar disso. E tem gente que ganha muito dinheiro com isso, porque quando faz-se aí um filme que mostra monstros, dragões que saem devorando as pessoas, que saem, né, os Jurassic Parks aí da vida, na verdade, por que as pessoas, tantas milhões de pessoas pagam ingresso para ver essas coisas? Porque na verdade, quando elas veem aquele dragão, elas estão vendo a si mesmo. Dentro de cada ser humano, do nosso cérebro, existe um dragão poderoso, e a ciência dá até um nome a essa parte do nosso cérebro, justamente de dragão. É o complexo reptiliano, é o miolo do nosso cérebro, o centro, o núcleo do nosso cérebro, aonde estão aqueles impulsos mais primitivos do ser humano, que são o medo, a agressividade, a sexualidade. Tudo isso está lá dentro. E quando a Bíblia diz que o dragão levava com a sua cauda um terço das estrelas do céu, é exatamente isso. É um terço, assim, mais ou menos, que o complexo reptiliano ocupa no nosso cérebro. E a mulher que está sobre esse processo todo, que é a consciência espiritual, ela tem que prevalecer sobre o homem animal. Nós temos que nos submeter à nossa consciência interna, para que um dia seja possível que o Cristo nasça realmente dentro de nós. Porque isso, ouvintes, vem sendo predicado há muito tempo. Enquanto nós não estivermos conscientes disso, nós estaremos apenas acreditando em aspectos externos, né? A verdadeira batalha é aqui, agora, dentro do nosso ser. Há muitos outros simbolismos interessantes que colocam o cristianismo ligado com o sol, que são detalhes, mas que podem realmente ser úteis para aqueles que são realmente pessoas devotas, né? Quando nós vamos a um templo, uma igreja católica, por exemplo, nós sempre vemos ali o quê? Nós vemos cálices, né? Nós vemos adereços de ouro, altares que são ornamentados com ouro, que são todos marchetados a ouro. E por que isso? É porque a igreja quer demonstrar poder, quer demonstrar riqueza, Não, caros ouvintes, é porque o ouro, ele se conecta também diretamente com o sol. Então, todo objeto de ouro, ele tem uma ligação profunda com o sol, pois é o elemento que atrai as energias solares. É por isso que nós usamos joias de ouro, anéis de ouro, crucifixos de ouro, como nós também vemos os cristãos usarem. E se você usa uma cruz, um crucifixo de ouro, você deve reconhecer que ali está o símbolo da imortalidade, o símbolo do sol que está ali também. E há outros adereços, outros aparatos, né, que se usa no cristianismo, como as custódias, né, onde são colocadas hóstias consagradas para a exibição, que são também objetos de feitos de ouro. E obviamente, assim sendo, também estão conectados com o poder solar. Então, nós que estamos estudando esse simbolismo, devemos estar a par de que toda substância de ouro, como neste ostensório que nós estamos mostrando, ele tem ligação com o sol físico, mas o nosso verdadeiro objetivo deve ser o sol espiritual, que está lá no universo, está lá por detrás do sol material, mas o mais importante é que ele brilha dentro de cada ser humano. Cada ser humano tem dentro de si essa chispa divina, que é representado justamente nos rituais católicos pela hóstia consagrada, pois ela é o pão que é transubstanciado. Então, a carne do ser humano se torna em algo superior pelo fato de haver dentro de nós esse princípio espiritual. Então, eu conclamo a nossa audiência, caros ouvintes, busquem dentro de vocês estas realidades, estudem essas temáticas, pois com certeza há muita sabedoria oculta na sua própria religião, naquele texto sagrado, como nós vimos aí na Bíblia, mas é preciso se preparar, é preciso estudar o simbolismo para poder compreendê-lo e para poder principalmente manifestar na sua vida, no seu dia a dia, essa espiritualidade. E o sol é o princípio de tudo, é a vida que estava aqui antes da humanidade, de que os planetas existissem, e estará aqui quando tudo terminar, e dele nós viemos, para ele nós retornaremos. Ou como disse o apóstolo Paulo, nele nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. E o avançado da hora, ouvintes, faz com que nós coloquemos aqui ponto final em mais uma edição do programa Lux Esotérica. Muito feliz de estar a serviço de vocês, ouvintes, e principalmente incitando a pesquisa sobre a espiritualidade. Mas conclamo uma vez mais a todos vocês, vamos encerrar esse programa assim como ele se iniciou, com uma meditação, fechando os nossos olhos, nos conectando uma vez mais com o nosso ser interno. Procuremos sentir o batimento cardíaco e, com o poder da nossa mente, vamos sentir e vamos visualizar a irradiação da luz da nossa chispa divina nos nossos corações. Que a sua luz se expanda tomando todo o nosso ser, iluminando, curando, harmonizando toda a nossa existência e iluminando não só dentro como fora de nós, que essa luz ilumine o caminho da evolução que nós desejamos trilhar. Vamos, ouvintes, procurar nesse instante compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que vive em nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém? Que assim seja, ouvintes. Muitíssimo obrigado pela audiência e por estarem aqui conosco nesse dia festivo em que a Rádio Esotérica FM completou 5 anos de transmissões na internet. Esperamos vocês, ouvintes, nas nossas próximas edições. Continuaremos estudando aqui as ciências e tradições ocultas. Fique agora com a continuidade da programação musical, sempre interativa aqui da Rádio Esotérica FM, aberta 24 horas por dia para a sua interação com a nossa programação. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso. Estamos aguardando vocês nos nossos próximos programas. E finalizamos aqui com o virtual, mas é forte, é realmente caloroso e fraternal abraço aqui de Osmar de Carvalho, coordenador da loja Esotérica Virtual e programador aqui da Esotérica FM. Nos despedimos aqui, até a próxima edição do programa Lux Esotérica.